você parou de sonhar, eu ainda lembro do dia, da hora e do lugar. Mentiras, mentiras, mentiras, mentiras. Sofismas, sofismas, sofismas te fizeram murchar. Eu chamo outra vez o brilho dos teus olhos, yeah. Eu chamo outra vez os sonhos, os sonhos, os sonhos começam. Pode sentir um borbulhar, pode sentir um borbulhar do meu espírito dentro de você.